Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. Vamos conquistar as esferas do dragão. E aí, senhores e senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e obrigado, Toriyama, por tudo. Olá, pessoas, aqui é a Miki e muito obrigado por tudo, Toriyama. Aqui é o Nerd Master e vamos lá, gente, levanta o braço aí, bora fazer uma Jinkidama, levanta, levantou, agora abaixo, você senta foda. Em algum lugar da terra logo vai brilhar. Vamos, amigos, é hora de lutar. E feras terríveis vamos derrotar. É, senhores, infelizmente no começo do mês passado nós tivemos a péssima notícia de que Toriyama Sensei nos deixou por um negócio muito ruim de saúde. E resolvemos aqui trazer para vocês nossas experiências com as obras e algumas informações sobre as obras do nosso próprio sensei Akira Toriyama. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a vida dele, basta ir no nosso episódio 50. Nós aqui vamos falar sobre as obras dele, vamos celebrar as obras dele. E para nos ajudar nessa tarefa, uma vez que essa pessoa estava no meio editorial, quando foi lançado o Dragon Ball pela primeira vez aqui no Brasil, o nosso querido Renato Siqueira, vulgo Pempas. Seja muito bem-vindo à nossa brincadeira, meu querido. Opa, e aí, galera, tudo bem? A minha história com Dragon Ball e com as obras do Toriyama Sensei vem desde do começo, lá de 1993, quando eu tive contato pela primeira vez, e o que virou depois toda a parte editorial durante a época da Conrad, né, que foi a época que se publicou mais material de Dragon Ball no Brasil, assim. E, com certeza. Bom, vamos lá que a gente vai tocando uma conversa, pode falando. É isso aí. Primeiro de tudo, que a carreira do Toriyama Sensei, ele começou publicando algumas one-shots, e que inclusive a primeira delas, Awawa World, ela foi lançada em 1977. Ô, no ano que eu nasci, véi. Eu sou a véia da turma. Ah. E que assim, cara. Eu peço da Tavene aqui na história pra falar que a mulher falar de 87 como se fosse há muito tempo atrás, realmente é. Eu me sinto uma idosa agora, tá? Não, 7, não 8, se tiver amor. Mas eu sou de 7,3, Pia. Sou mais velha. Ah, eu esqueço que você é mais velha que eu. Mas então, eu tava nascendo e o cara já tava publicando mangá, caceta, que demais isso. Pra você ver, inclusive, é interessante você notar, depois dos dois primeiros one-shots, que além do Awawa World, que foi de 77, ele teve Mysterious Rain Jack, de 78, que só foi lançar, esses dois one-shots, só foi lançados pelos boletins da Birdland Press, que é o fã-clube ligado ao fã-clube oficial do Akira Toriyama, chamado Hozonkai. E o legal é que esses caras do fã-clube oficial do Akira Toriyama lá do Japão, eles lançaram várias coletâneas de vários one-shots do Toriyama que foram sendo lançadas através dos anos 80, e isso daí é legal pra caramba. Eu não vou ficar falando todos os nomes das obras, porque é assim, Toriyama ele tem obras desde 1977, é muita coisa. Então eu vou colocar os nomes das obras no post, até porque foi por isso que eu fiz a pauta, e eu vou trazer pelo menos os mais conhecidos aqui no Brasil, começando pela obra que lançou ele no no, pelo menos no Japão, como mangaka, que foi Dr. Slump. Que foi lançado entre 1980 e 1985, com 18 tankobons. E também foi lançado aqui, foi lançado como Kanzenban. E ele também já foi lançado aqui no Brasil, primeiro pela Conrad, entre 2002 e 2003. Infelizmente foi cancelado. E foi lançado integralmente pela Panini entre 2017 e 2020. Mano, Dr. Slump é gag de humor, velho. Você racha o bico. Como é que é aquela situação, né? A Conrad, ela lançava aqui naquele formato de meio tanco, né? Que a gente aqui no Brasil também zoava, dizendo que era o tanco ruim em vez de o tanco bom, né? Porque era só a metade do tanco, né? Então era um você tanco ruim, né? Você sabe por que rola esse meio tanco, Pempas? Eu sei, porque na época a gente ainda tinha o gibi, né? O gibi era muito barato. Como é que você vai... É porque a gente teve toda uma enxugada nos quadrinhos até chegar hoje, né? Que hoje você compra quadrinho por R$100, por 80, por 120. Você compra, os caras fizeram uma coletânea de Homem-Aranha, que eles chamam de, sei lá, Ômega não sei o que lá, que o negócio é R$300. Naquela época que lançou os quadrinhos, o gibi custava, tipo, sei lá, 5 conto na banca. Então, porra... Menos agora, até... Não tinha uma cultura de HQ, entre aspas. A HQ que eu estou falando é do formato... do formato mais norte-americano. A gente tinha um quadrinho. É. Quando o pessoal falava de quadrinho, o pessoal pensava em Turma da Mônica e acabou, né? É, não, e assim, o lance é que nos Estados Unidos sempre foi o formato americano, e o formato americano era barato, entendeu? Só que chegava no Brasil, os caras. Quando você falava em formato americano, era no formato luxo, assim. Ai, nossa, isso aqui tem que comprar no formato americano. Era mais caro. E na época era um jeito da Abril. O público de quadrinho ia diminuindo e eles iam aumentando o formato e aumentando o valor, entendeu? Então, na época que os mangás chegaram aqui, ainda tava na época do gibi. Então, tipo, tava rolando gibi a R$3, a R$5, e aí chegou o mangá na banca e o mangá, o tanco inteiro, era muito caro, tipo, era mais caro impresso pra você fazer naquela qualidade mínima de mangá. E ele não ia chegar a um preço competitivo na banca. Então, sei lá, então o quadrinho lá da Abril a R$5 ia chegar um mangá do Dragon Ball, sei lá, a 10, sabe, por exemplo. E aí não ia vender. E eles, na verdade, eles fizeram tudo pra... Teve toda uma educação pro público, sabe? Concordo. Porque isso era da época que a primeira página do mangá tinha um cara lá, ô, rapaz, não é aqui não! Tá virando ao contrário, maluco! Cara, eu tinha... Exato. Eu tinha um amigo que comprava mangá em japonês e o cara achou chata a história do Dragon Ball, porque era um menino que no final ia pra casa, tá ligado? O cara leu de trás pra frente. Ah, ele encontrou o vovozinho no final e terminou. Tipo, eu falei, cara, não pode ser, porque o cara não sabia, mano. Porque em japonês, a galera não entendia japonês, né, pra começar. A galera ia na liberdade comprava os mangás sem entender nada. Mas todo mundo lia, os caras liam o inverso, sabe? Sem entender a capa e tal. E aí aqui, cara, quando a gente lançou... A edição de mangá, vamos dizer, os lançamentos de mangá aqui no Brasil são tão bizarros, mas tão bizarros, que a primeira versão da porra do Akira aqui no Brasil foi pela Globo, e os caras cagaram a porra da edição toda. Eles quiseram ocidentalizar a porra. Eles imprimiram ao contrário a porra da revista para poder fazer com que ocidentalizasse. Sim. Essa edição é um lixo, cara. Aí o que eu falo são as porcarias, a droga dos caras dos cara de gravata, né, não? É, não, não. Decisão de cima. É, porque, assim, eles achavam que as pessoas não iam entender o formato japonês. Pois é. E aí, assim... A gente teve, por exemplo, toda uma conversa. Na época da... Quando eu entrei na Conrad, eles estavam negociando com o Bird Studio, com a Shueisha, para trazer o Dragon Ball. E o Cavaleiros, depois com a Kodansha, enfim. E aí a conversa, durante muito tempo, assim, antes de eu entrar, eles já tinham passado, sei lá, uns 2 anos conversando com as empresas, dizendo assim, olha, a gente tem que pegar esse Dragon Ball, inverter, para imprimir do outro lado. A gente não sabe se vai precisar pintar ou não, entendeu? Tipo assim, os caras estavam negociando um negócio pra transformar num quadrinho americano, entendeu? Porra, batia lá na Shueisha, os caras falavam, não, eu não quero, eu não aceito, isso aí vai deturpar a obra com razão, original. Né? Não, com razão. Mas é porque, assim, a gente não tinha educação pra entender que o mangá era preto e branco. As pessoas não aceitavam. Então, assim, se eu lançasse um mangá, um tanco inteiro, Dragon Ball, por exemplo, um tanco inteiro na banca, preto e branco, invertido, custando mais caro, o dobro ou três vezes o valor da Turma da Mônica, por exemplo, não venderia. A galera fala, porra, vou trocar a Turma da Mônica, que é colorido, ou o Homem-Aranha, o Batman, sei lá, por um troço que não é preto, é preto e branco. E é mais caro? Melhor não, entendeu? Então tinha toda uma conversa sobre isso. Eles ficaram durante anos negociando isso. E aí voltava as propostas. E aí, quando eu entrei na Conrad, eles estavam chegando num ponto pacífico, assim, num ponto comum, de que, ó, tá bom, vai, a gente vai imprimir invertido, mas ainda assim não dá pra imprimir um completo, porque vai ficar mais caro, e a gente precisa educar o público de que eles vão ler de trás pra frente, entendeu? E que de trás pra frente é divertido ler de trás pra frente, tinha essa vibe também. Então, durante um tempo que eu fiquei na Conrad, eu ficava digitando, a gente lançou um livrinho quadrado impresso informativo que ia encartado em todos os mangás, dizendo, olha, gente, ler de trás pra frente é muito divertido, olha que legal, você pega e abre o gibi do outro lado, entendeu? E até nisso, as capas, eu não sei se vocês lembram, se bem que aqui também, hoje também é assim, mas as capas, a capa do mangá tá nos dois lados, né? Porque Sim. Na banca, o cara não colocava do jeito japonês, o cara colocava do jeito que tava no quadrinho da Abril, entendeu? E era uma afronta também, porque a Abril era a Panini do passado, né? Então ela dominava a banca. A Abril naquela época era a Panini hoje em dia. Era um monstro, assim, era um monstro. Os caras publicavam tudo, tinham direito de tudo, tinham poder pra tudo, compravam tudo. E eles achavam que mangá não era legal, porque era uma porra preto e branco, não valia a pena publicar. E aí não deram bola nenhuma. E aí foi quando a Conrad, que era um monte de galera descolada, não, vamos pegar esse dinheirinho, vamos lá, vamos conversar com esses caras e tal. E era uma galera nerd que da época que achava tudo muito legal, mas... Ô, te contou um negócio. Isso era tanto tempo atrás, que um vídeo que eu fiz, que foi por acaso, inclusive... O primeiro vídeo do YouTube ensinando pessoas a ler mangá tem 12 anos de idade, cara. Verdade. Só pausando um pouquinho aqui a discussão, vamos aproveitar para apresentar o nosso mais novo membro aqui do podcast. O nome dele é Henrique, mas vocês conhecem aí na nossa internet de otakus, otomes e muitos similares, como Yatá. E aí, mano? Bom dia! Olha só, aqui estou eu. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que estão assistindo ou ouvindo. Aí tu sabe como é que é a vida de estagiário, né? O cara já entra atrasado na conversa, né? tá pedindo pra ter o contrato cancelado, tá vendo como é que é a situação? Eita, olha, vamos ver o lado positivo. Meu contrato não tá escrito Monark, então já... Nossa. Bom, agora que a gente estava falando também da parte editorial daquela época, lembrando que Dragon Ball foi trazido primeiro para cá do que Dr. Slump. É verdade. Sim, na verdade, o Dragon Ball era o famosão do Toriyama. Na época era o que estava bombando lá fora. E tem uma coisa muito engraçada que é o seguinte, é você tentar... que se fazia na época pré-internética, que é você tentar entender quais eram qual era a onda, né? A tendência, entendeu? Você ia lá, pô, comprava os mangás, ficava olhando um por um, sem entender nada e achava, entendeu? Olha, isso aqui é legal. E aí tem essa coisa, né? Quando eu entrei na Conrad, era 2000, eu tive contato com Dragon Ball em 93. Então, eu jogava videogame, vi um jogo de Dragon Ball Z, achei maravilhoso. O dono da locadora era um cara Nikkei, daqueles... Tipo, o cara tinha uma locadora embaixo e em cima virava aquelas agências que manda decassegue pra trabalhar no Japão, né? Gente pra trabalhar e tal. E aí era o mesmo cara. O cara falou assim, cara, esse jogo aí tem uma animação incrível e tal, sabe? Na época, a referência que eu tinha de mangá na época não era nem mangá, tipo, na minha cabeça. Que era Zillion, e o Dartacão, que era o que eu assistia na época, tá ligado? Nossa senhora! Então, pra mim, aquilo não era nem anime, aquilo lá era tipo um desenho brasileiro, entendeu? Um desenho, sei lá, americano, ocidental, pra mim, não associava com nada. Se e você aí, Ball, sabe, querido senhor ouvinte, se você sabe quem é Dartacão, parabéns, a sua, a sexta dose tá te esperando. Por causa disso. Conversando com esse dono da locadora, ele falou assim, cara, tem uma locadora na Avenida Paulista que os caras tem essa animação lá. Cola lá e assiste, porque eu aluguei, fiquei louco pelo jogo e tal. E aí eu fui pra Paulista um dia, minha mãe cortava o cabelo no Top Center, que é o lugar onde fica o consulado do Japão, eu não sabia. E aí ela cortava o cabelo lá, ela tava cortando o cabelo, eu tava andando pelo corredor ali, de um shoppingzinho. Isso no meio pro fim dos anos 90. É. E aí eu achei uma locadora, chamava ABC Video, que era uma locadora japonesa. Era toda esquisita, assim, à frente, tá ligado? Eu nunca tinha entrado numa locadora dessa. E aí eu entrei, e assim, é muito estranho, né? Entre o ocidental e na época a galera que era japonesa, era estranho quando eu entrava numa, sabe? Era tipo... Era segregado, olha, né? Era meio segregado. É. Aí você entrava lá, o brasileiro, todo mundo ficava tipo, que porra é essa aqui? E aí eles tinham, porque assim... Essas locadoras na época, o que elas faziam? Elas tinham lá um cara no Japão, brasileiro, que gravava toda a programação japonesa em fitas de vídeo, ele enfiava no correio, 3 meses depois chegava aqui, esses donos de locadora, eles copiavam loucamente essas fitas, o que obviamente a gente acabou fazendo anos depois, né? Porque eu fiquei 5 anos alugando o final dessa locadora, eu copiava todas as fitas, eu pegava, trazia em casa já 2 de cassete, entendeu? E aí que depois desse povo doido que só copiava, começou a nascer os primeiros fansubs, né? Exato. E aí, assim... Sim. Eu tive contato com uma fita de vídeo nessa locadora. A dona da locadora, sei lá, falou que eu não podia ser sócio. Minha mãe foi lá brigar com ela, falando que ia processar ela. Eu acabei fazendo carteirinha na locadora. Fiquei 5 anos alugando Dragon Ball Z, eu não entendia nada do japonês. Eu só assistia porque eu achava legal a porrada, entendeu? Eu queria ver o pau comer, achava do caralho lá. Você só gostava de ver a porrada e achava estranho aquele cara grandão com a vozinha de neném, né? Exato, exato. E aí, eu comecei, tipo assim, eu assisti os negócios, 2 anos depois, assistindo direto, sem parar. Minha mãe me viu, achou que eu tava com uma cara de chateado, né? Ela falou assim, por que você tá assim? Eu falei, porque eu tô vendo esse negócio 2 anos, eu não entendo nada. Tipo assim, deixa eu entender. E aí ela falou, meu, vai aprender o idioma. Eu vou te botar na escola, não sei o quê. E aí foi quando eu comecei a estudar japonês na Liberdade, no Bunkyo. Que era uma escola de japonês que na época só tinha dekasegi, mano. Só tinha gente que ia pra trabalhar, entendeu? Você chegava na aula, os caras olhavam pra sua cara e falavam, meu, o que, que você tá fazendo aqui, sabe? Tipo, você sofria preconceito por ser uma pessoa que gostava de mangá. No meio de uma galera que ia pra ficar trabalhando na fábrica, tá ligado? E aí... Eu passei um tempo estudando lá e eu comecei a tipo, assistir as fitas e entender um pouco. E aí, conforme eu entendi, eu explicava pros meus amigos. Assim, tipo, ó, tá acontecendo isso aqui na história, não sei o quê. Eu pesquisei, tem isso aqui e tal. Eu comprava revista na Liberdade, traduzia as revistas. E aí, eu me juntei com um grupo de amigos que era... A gente se reunia todo 3º domingo do mês pra exibir as fitas de vídeo na Gibitec em Fio. Ficava na Vila Mariana. Nossa! E aí a gente ficava lá, passava, chamava Neo Animation o grupo. Os caras exibiam as fitas que a gente alugava, né? E aí não tinha legenda, obviamente, explicava no começo do episódio: olha, o Goku vai sair na porrada com o Cell e vai acontecer isso, isso e isso. E aí deixava rolar a fita e a galera assistia e pirava junto com a gente, tá ligado? Era maravilhoso, muito bem. E aí nesse meio de caminho aí chegou os anos 2000 e aí eu fui contratado pra Conrad na época que eles estavam negociando esse negócio do Dragon Ball, porque eles já sabiam que embaixo do, né, no, o que não era mainstream, a galera já curtia pra caralho, entendeu? Tipo, nossa, tá bombando, essa galera ama essa série. E aí eles foram vendo que Estados Unidos já tinha gente conversando sobre e tal, e que isso ia virar uma febre. E aí foi quando eles tentaram negociar. E aí foi quando a animação começou a passar aqui, né? Oficialmente, né? Foi pra TV Globinho. Passava no SBT, né? No SBT, enfim, Começou pelo SBT, quando eles lançaram a dublagem feita... Eu não lembro nem por qual estúdio foi. Ou era o Marshmallow? Acho que... Eu não lembro. Nossa, não lembro. Você lembra? Não, eu não vou lembrar. Depois eu pego direitinho. Eu acho que era Bota Mágica. Acho. E aí, assim, foi, a foi a dublagem onde a voz do Goku foi feita pela Úrsula Bezerra. Sim, sim. Que é a voz do Naruto, né? Hoje. Uhum. Ou foi a voz do Naruto. Foi a voz do Naruto, sim. É. Aí, no final das contas, eles perceberam esse hype, né? A Conrad, ela tinha muito essa coisa de vamos por um caminho que o Abril não vai. Entendeu? Então, tipo, Abril ficava pegando. A primeira grande. Desculpa, só pra... Quem eu sou chato, eu procuro essa porra. A primeira dublagem do Dragon Ball Classic foi pela BKS. Obrigado. Ah, okay. Então obrigado, não foi nenhuma nem outra. Valeu, Nerdmaster. Então, ó, é aquela coisa. Posso fazer um comentário sobre a dublagem, no caso? É que, assim, que a BKS ela fez porque o da Gotamática tinha sido feito 60 episódios e foi cancelado do nada. Ah, então eu tô louca de ter sido começado com a Gotamática. É, né? Porque a Gota Mágica tava com o nome de Alien Internacional na época, né? Ah! Aí, essa coisa tem que perguntar pro Mário Lúcio de Freitas qual foi a situação da época e tal. Mas Dragon Ball, essa dublagem foi o quê? 96, né? Mais ou menos. Eu tenho uma memória muito bizarra. Essa da BKS foi redublagem, tanto que o Golpozinho era Noeli Satisteban. Eita, cara! Satisteban! Santisteban, sim. Essa aí mesmo. Então, e o Coringa aí... chamava de Krilin na primeira. Aí, a gente aí foi para a Conrad, estavam negociando isso, eu lembro que anos antes, outras editoras menores tentavam pegar mangá e não conseguiam negociar direto com o Japão. Por N motivos, eu não lembro direito se não tinha contato, não tentavam, enfim. E aí, eu me lembro quando o André Forastieri, que era um dos donos da Conrad, falou, olha, a gente vai publicar o Dragon Ball e Cavaleiros. A gente pode anunciar a boca pequena, assim, falar pra uma galera e depois a gente publica nas revistas. Na época eles publicavam Herói, enfim. Vamos falar pra galera, pode ir nos eventos aí e vai lá. E aí tava rolando AnimeCon. Eu lembro, eu tenho até uma foto disso, cara, porque eu cheguei no AnimeCon, estavam os editores de mangá, tinha lá um painel dos editores de mangá da época, de mangá de quadrinho, de revistas de tipo informativas, tipo Herói e tal. Sim, sim. E aí eu cheguei e falei, porra, tem um cara da Conrad, bota o cara da Conrad aí. E aí eu tinha o Sérgio Peixoto, que era o cara que coordenava o AnimeCon, e tinha umas revistas de informação, informativo, publicava aquele Mega Man quadrinho, que na época a gente achava legal, só que se você olhar hoje, parece uma versão de Chernobyl, assim, do Mega Man, tá ligado? É maravilhoso ver essas versões. Cara, é horrível, mas tipo, a galera falava, nossa, da hora, né, e tal, você vai ver hoje. É assim, horrível parece... saudoso, né, tá ligado? Não, manja quando você quer jogar, você lembra do Atari como um puta jogo legal, é Enduro. Nossa, vou jogar, vai ser foda. Eu lembro daquela época infantil e tal. Você começa a jogar e você vê que era uma merda. Não passa a regra dos 15 anos. Mano, Mega Man é isso. Mega Man é Chernobyl total, as piadas. O negócio, se fosse publicado hoje, era cancelado, assim, sabe? Era tipo, não, peraí, galera. Então, sei lá. Só ofende todo o contexto. Ofende todas as minorias, robóticas e não robóticas. O negócio é bem pesado. Mas, enfim. Eu fui, sentei na mesa do AnimeCon e eu fiquei lá esperando pra falar, era só isso que eu tinha pra falar, sabe? Que a gente ia publicar o mangá do Dragon Ball e do Cavaleiros. E aí, o Peixoto pegou o microfone na minha mão, tava todo mundo falando, fazendo uma apresentação. E aí o Peixoto pegou o microfone na minha mão, antes de chegar em mim, né? Pegou da mão do outro apresentador e falou assim, olha... Gente, é o seguinte, mangá no Brasil nunca vai chegar o oficial, porque as pessoas não gostam, porque os japoneses não gostam dos brasileiros, eles acham a gente uma porcaria, a gente já tentou de toda maneira, não dava certo, é tudo ruim, os caras não gostam da gente. Puta, que babaca. Tipo assim, cara, ele falou uns 5 minutos, assim, de como ele não tinha conseguido, como ninguém conseguia e tal, e aí ele deu o microfone na minha mão, e eu falei, tipo não, assim, cara, a gente publicou o Dragon Ball Cavaleiros, aí todo mundo aplaudiu. Ele ficou com uma cara de merda, assim, meu puto comigo, tá ligado? E eu falei, velho, não me perguntou o que eu ia falar, entendeu? E foi lá antes e fez uma puta apresentação que não precisava, sabe? E aí, no final das contas... mas assim, isso tem 23 anos, essa conversa. Então é muito tempo. E aí a gente publicou... Meu, o primeiro mangá do Dragon Ball vendeu 300 mil exemplares. 299.999 e o meu, tá? E o meu, cara. Peraí, rapidinho, desculpa. Pedro, segura só um pouquinho. Ouvinte, você tá vendo, né? Vocês estão vendo, né? O cara, não, o Pepa tá aqui mandando bem pra caralho, mandando informação na lata, humilhando a concorrência. Aí o cara vem, 399.999 e o meu. É, não, só pra contextualizar, gente, eu consegui pegar toda a coleção de Dragon Ball lançada pela Conrad na primeira reimpressão, pra ser mais exato. Uhum. E foi, mano, foi um trabalho assim que foi realmente um divisor de águas pra quem gosta de mangá aqui do Brasil. Ah, com certeza. E assim, a gente publicou sem nenhum tipo de edição. Então, se você pegar uma edição antiga, todas as piadas, elas estão traduzidas e com rodapé, né? Nota de rodapé. A gente colocou muita nota de rodapé. Eu tinha que explicar, por exemplo, o Goku levantou a saia da Bulma e deitou a cabeça no meio da perna dela e achou que ela não tinha as bolas do vovô lá, tá ligado? As Dragon Ball lá do vovô. Tipo isso. Tem essa piada no mangá, sabe? Sim, e tem. Todo mundo achava que na época, tipo, meu, na época era um negócio, será que a gente faz isso? Não, a gente faz, tá no mangá. E o Goku ele é quase um bebê, né? Ele não é um menino. Depois ele vai crescendo, né? Obviamente. Mas quando ela encontra o Goku, tipo, deve ter uns 3 anos, entendeu? O Goku é uma criança mesmo, tipo, quase um bebê. Só que é um bebê muito por forte, volta de 5 a 8 anos. É, ele não tem essa... E é um menino que viveu na floresta. Ele não tem malícia, né? É, não tem malícia. É. Então, pra ele tá assim... Desde bebê... Não, aí, peraí, você tem que entender uma coisa. Você tá falando da idade do corpo ou da cabeça? Porque da cabeça ele não cresceu até hoje. Na mente ele continua retardado igual, cara. Vai, pra falar a verdade. É o pai do ano, o pai do ano. Ele tinha essa coisa, né? Tinha essas piadas que pareciam uma coisa muito sensual. E na real, que ele não era criança, entendeu? Tipo assim, ele chegava... Tem um vídeo muito engraçadinho do na internet, que é até um meme, né? Que ele chega pro Kuririn, nossa, que cheiro estranho, você tá sentindo o cheiro? Aí ele olha pro Kuririn e fala assim, desculpa, eu percebi que você não tem nariz, entendeu? Porque o Toriyama não desenhava o nariz do Kuririn. Então tinha uma piadinha bem boba, assim, que eram as piadas que o Toriyama usou no Dr. Slump, né? A ideia do Toriyama era sempre essa coisa de comédia. Uma coisa, vou deixar claro aqui um negócio. Sensualidade não tinha, mas putaria tinha sim, porque o Toriyama era um putão, cara. O Toriyama era um safado. Morto, Nerd Master, tadinho, não fala dele assim, não. Eu não tô desmerecendo, eu tô falando que ele era um putão, desculpa, ele era. Mesmo as piadas, essas piadas que eram mais... de putaria, elas eram bem de boa, assim, não era uma coisa, sabe, pornográfica. Então, putaria família, okay. Não era uma putaria família, é um negócio assim. A gente tem que lembrar também que, assim, culturas diferentes têm ideias diferentes do que é engraçado, sim, e do que não é engraçado, sim, né? E assim, Quer ver só uma coisa? Tem uma cena que é bastante interessante, o Goku e a turminha dele estão lutando contra os lutadores da Uranai Baba. Uhum. E o que que acontece? O cara que o Yamcha tava enfrentando na época era o Senhor Invisível. Ou seja, ele não conseguia acertar de jeito nenhum. Qual foi a ideia do Kuririn? A Bulma tava usando um top, puxou o top, mostrou os peitos pro Mestre Kami. O Mestre Kami teve uma ereção, porque Hanadi... Em japonês, você tem a questão do sangramento nasal por ser uma ereção. Aí voou sangue no adversário e Yamcha sentou-lhe coça. Isso. Essa foi a piada, não, velho. Tá contando, não. Isso porque ele não tá contando a primeira ereção do Mestre Kami com a Bulma, né? Lá no Dragon Ball clássico, né? Tá, eu te dou a esfera que eu tenho, menina bonita, mas você me mostra a calcinha... mostra, mestre, tem problema. Só que no dia anterior o Goku tinha tirado a calcinha da Bulma. aquela cena do tapa pra saber o que, que tinha das Dragon Ball, entendeu? Não. Então, aí ela levantou, e aí o mestre Kami só fez. Mas tipo, uma das cenas do Dragon Ball que eu acho mais legal é todo mundo juntas. Assim, eu adoro, né? Todo mundo junta as esferas e tal, que eu não sei o que lá. Isso Dragon Ball, tá, gente? Não Dragon Ball Z. E aí vai o Long lá e pede uma calcinha, velho. Não, uma calcinha. Não, bebê. Não vamos contar essa história direito. Está lá Pilaf, o bandido, o vilão, que ele quer as esferas pra dominar o mundo. É o mó climão, o pessoal vai se ferrar tudo. E eis que surge o herói, o Long, ele tá querendo a calcinha da Bulma. Ah, não é uma calcinha qualquer, ele queria da Bulma específica. Esse humor do Dr. Yama. E como o Jorge comentou, então, começou, assim, vem do Dr. Slump, né? Sim. É um humor total Aritoledo, assim, pra época, sim. Fazia todo sentido. Sim! Você sabe quando é que eu percebi que eu ia estar apaixonado por Dragon Ball? É quando logo no primeiro episódio do mangá, a Bulma está pendurada num precipício, mijando pela calcinha, que ela tá chorando e soltando, tá chorando e fazendo xixi ao mesmo tempo, no alto de um precipício, que ela tá totalmente largada lá na porra do mangá. Eu falei, bom, veja bem, Japão, né? Então tá, acho que eu vou assistir isso. Quer ver só uma outra cena que o pessoal ficou falando um monte na época quando saiu o mangá aqui? É só lembrar a época que o Goku e a patota toda foram visitar o Rei Cutelo para poder utilizar um determinado abanador para poder apagar o fogo da montanha. Só que o Long, safado do jeito que sempre foi, ele vai, se transforma na Bulma e vira pro Mestre Kame e fala: você já ouviu falar de Paf Paf? Agora tem uma história bem legal, que essa história eu conheço, né? E aí eu vou puxando, né? Quando você conhece a pessoa, você acaba puxando as coisas, né? Tem uma história muito legal da ideia de como apareceu o Oitinho, né? Sim. Né, Pempas? Nossa, não, como assim? Não lembro, me fala. Não, que deram uma confusão, né? Que ninguém sabia como é que a gente ia traduzir Hachan. É, sim. Porque que eu me lembre, depois, se for o caso, vamos fazer uma pausa. É. E o Jorge pode até cortar essa parte. Que eu me lembre, foi a ideia de chamar o Otinho. Peraí, Miki. Jorge. Cara, eu não lembro de. Não precisa cortar. Eu lembro, porque assim, o Hachan, ele é o Android número 8 da Red Ribbon, né? Tem todos os Androids da Red Ribbon. Sim. E tem o Hachan, que ele é tipo um Frankenstein. Só que quem deu esse apelido de Hachan pro Hach, né? Foi o Goku. Então tinha uma coisa de, o Hachan aquilo. E a gente tem que traduzir. E se ficar Hachan, ninguém vai entender, porque ele é o Android número 8 e de repente o Goku muda o nome dele pra uma outra coisa. E aí a gente resolveu botar o Oitinho, que ele chama sempre o cara de Oitinho. Eu achei fabuloso. Não, ficou fabuloso, velho. Porque o nome original... o nome original do Android número 8 é Jinzo Ningen Hachigo. É. Basicamente, Android, literal, Android número 8. Aí vai o Goku e chama ele de Hachan. Justamente um diminutivo. E aí, assim... Foi sensacional o que vocês fizeram. Eu até hoje, assim, eu entrei na Conrad, já estudava um pouco de japonês, mas eu fui pra USP aprender japonês de verdade. Foi aí onde eu conheci por isso que eu conheço. Enfim, Mas aí, assim, tanto que, assim, pra mim, eu vejo o Dragon Ball como sendo o que me empurrou pra isso, sabe? Tipo, olha, vai aprender japonês. E aí eu fui essa pelo karatê, ele foi pelo Dragon Ball, olha que legal. E essa coisa de botar, em vez do Chan, o Inho, tá até hoje. Porque até hoje você pega no One Piece e o Bon Chan, nosso querido Mr. Chu, Bon Chan, é o Boninho. É porque essa é uma adaptação, eu acho uma adaptação maravilhosa. Porque você é uma gente, desculpa, o português falhou agora. É uma localização. Não, não é localização que eu ia falar. Adaptação. Gente, falhou. Peraí. É um endearing. Vamos lá. É um endearing. É. Agora. Falhou. Endearing. É um apelido que você chama alguém que é querido pra você. Sim. Você não vai chamar o seu vizinho malucão de vizinhozinho. Né? Robertinho. Gabrielzinho. Robertinho. Não, mas tem isso, assim, tipo, tem uma coisa que é o seguinte, quando eu tenho uma desse de 2000 até 2024, você tem uma evolução do jeito como você estuda um idioma, seja ele inglês, seja ele japonês, enfim, eu tinha na minha cabeça muito que as coisas precisavam ser igual ao original, sabe, assim, não, tem que deixar Hachan, sabe, no começo, você começa a falar, não, precisa e tal, e aí você vai frequentando a faculdade, você vai entendendo. Vai aprendendo as coisas. Vai estudando linguística, vai estudando outras coisas do idioma. Você entende que localizar e adaptar um idioma faz a pessoa se sentir melhor em relação ao que está sendo feito, entendeu? Então, assim. Com certeza. Você meio que cria uma coisa que parece... Uma nova parece, obra, né? Você tem que ter o respeito de criar uma coisa que o... Assim, você tem que entrar na cabeça desse autor e entender como o autor pensa para fazer uma coisa que faça sentido pro público do seu país, entendeu? Essas edições em livro, eu falo, pô, o livro faz isso. Por que que o mangá não faz? Não faz sentido o mangá deixar tudo em japonês e o povo fica sem entender nada e pronto, entendeu? Então, os mangás da Conrad, quando a gente não tinha explicação e não queria que a pessoa perdesse o sentido, a gente colocava uma nota de rodapé. Olha, essa piada foi traduzida assim, mas no original ela é desse jeito. Para as pessoas entenderem. Acabou ditando o tom para como ia ser feito muitas coisas, né? Porque quando... Sim. Na época que eu trabalhei na JBC, essa era mais ou menos a ideia do que rolava. Entendeu? Sim, sim. A gente criou um formato, entendeu? Tipo, era uma época assim, já tinha tido umas tentativas de publicar mangá. Tipo, Urama era uma delas, entendeu? Tipo, a gente tá tentando publicar. Era uma bosta publicar. Aquela versão, mas tudo bem. Mas assim, mas era uma tentativa de ser uma coisa brasileira, sabe? O Akira, da Editora Globo, era isso. Então, assim, tem toda uma... A gente resolveu ir pelo original, mas, pô, vamos fazer uma coisa pro público brasileiro entender que ele tá comprando um monte de papel sulfite preto e branco, mas que vale a pena, que a história é muito melhor do que a cor que ele vai perder nessa brincadeira, sabe? E o fato dele ter que ler de trás pra frente. E aí foi meio que vamos isso, voltar. Assim, seguindo nessa linha. Oi. Vamos voltar aqui pra pauta, né? Porque no caso de Dragon Ball, nós tivemos 4 publicações. A primeira e a mais famosa, que é a da Conrad, entre novembro de 2000 e outubro de 2003, em meio tanco, 83 volumes, sendo que o número 33 foi um tankobon completo, sim, em detrimento ao restante, justamente para poder separar o que o original não separou, que é entre Dragon Ball, o clássico, e Dragon Ball Z. Se você pegar do 33 até o 83, ele é o Dragon Ball Z. Que o 33 é o volume tankobon de quando o Raditz chega, sequestra o sobrinho e tem uma luta entre Piccolo, Goku e Raditz. Aí vale a curiosidade que essa história de Z, GT, Super e o cacete A4 é só pro anime, tá? Porque no mangá não tem porra nenhuma dessa, não, tá? Isso é verdade. Mas é porque, na verdade. Então, peraí. A divisão, ela só existe a partir do GT e do Super. O Dragon Ball Z. GT e Super já. O Toriyama só tava de ajuda, não tava mais, não era o dono da brincadeira, então foda-se. É porque são mídias diferentes, né? Também tá dentro do Japão, mas são mídias diferentes, são públicos diferentes, por mais que sejam públicos parecidos, que geralmente a pessoa que consome mangá tende a consumir anime, são públicos diferentes, né? Sim, então, sem dúvida, mas só explicando um pouquinho para os ouvintes, Dragon Ball GT, até o final do arco que antecedeu o dos dragões, ele foi feito por alguns assistentes do Toriyama que eram ligados à Toei. Vendo o que estava sendo feito com a obra dele, o Toriyama sumiu na fase dos dragões. Ou seja, o Toriyama vendo a merda que o povo estava fazendo com a obra dele. É que o Jorge é um garoto educado, ele não gosta de falar com os termos corretos, entendeu? Então o Toriyama vendo a merda que o povo estava fazendo com a porra da obra dele, ele falou: para com essa porra! Mas eu acho que também rola o seguinte, né? Eu acho que cada escritor, seja ele mangaká, ou uma pessoa que escreve um livro, ou faz um filme, etc e tal, tem aqueles personagens que ele cria, são meio que filhos, né? É. Então você vê as pessoas escrevendo umas coisas bizarras com seu filho, sem ser, né? Né? É punk. Vamos combinar. Não, peraí, só um instantinho. Desculpa, só um minutinho. Vamos combinar uma coisa? A única coisa que presta no GT é a música de abertura em português. O arco dos dragões também é bom. Ah, lasque-se o arco dos dragões. Porra, é a cereja bonitinha num bolo de merda. Mas... Gente, eu parei de assistir no Z, tá? Desculpem. Te garanto, filha, que tu não perdeu nada. Tá. Vamos lá, o que acontece? Teve a segunda edição feita pela Conrad, que foi cancelada porque eles tentaram manter o formato meio tanco, mas eles tentaram trazer para o formato Kanzenban, que é um formato bem maior. Só que, por algum motivo que eu não faço ideia qual foi, a série foi cancelada em 16 volumes de 34. Eu não me lembro direito o que estava acontecendo na Conrad na época, mas eu sei que, assim, a Conrad, ela era formada pelo André Forastieri e pelo Rogério de Campos. São dois jornalistas antigos da Ilustrada, sabe? O André Forastieri, o cara mais focado na grana. Tipo assim, vamos fazer dinheiro e tal, com umas ideias meio malucas e tal. E o Rogério de Campos era o cara mais artista, assim. Não, vamos publicar coisas diferentes e tal, e... tinha uma ideia muito mais de livro, vamos fazer uma coisa mais assim. E eles, nessa época, eles já tinham começado a ter um atrito, assim. Porque o que fazia a Conrad ser muito foda na época era a combinação desses dois poderes desses caras, entendeu? Não era uma coisa... faz só dinheiro. Aí vamos lançar 1 milhão de coisas. Tanto que na época que eu trabalhei na Conrad, o que eu fiz de... pôster, adesivo, card, tudo era Dragon Ball, porque eu tinha, né, como eu tinha essa história toda com Dragon Ball, eu lembrava das coisas de cabeça, então eu sentava pra escrever sobre uma coisa, eu escrevia sem ter que ficar consultando nada, sabe? E aí os caras falavam, porra, esse cara, mano, vamos botar ele pra fazer card, figurinha e não sei o quê, porque tudo virava dinheiro. Era uma coisa que eu queria falar, era o lance das vendas, eu falei atrás, mas eu não complementei. O primeiro mangá de Dragon Ball vendeu 300 mil exemplares. 300 mil exemplares, na época, era a época já do começo da queda da venda de impressos, assim, sabe? Já tava mudando o formatinho pro formato de quadrinho que a gente conhece hoje, da Panini, entendeu? Eles estavam... A Abril tentou lançar um formatão de quadrinho na época, que era muito mais caro, sabe? Então, enquanto o quadrinho custava R$5, Abril chegou com um formatão de R$20, porque eles estavam tentando enxugar o público e cobrar mais de quem realmente comprava quadrinho, direto, sabe? Você tinha queda nas vendas de revista e tal. E aí chega o Dragon Ball e depois o Cavaleiros com venda, com tiragem absurda de venda, entendeu? Pra eles era assim, tipo, que porra é essa, sabe? A gente publicou Marvel e DC durante anos, e aí chega esses caras com esse quadrinho preto e branco, publica, vende 300 mil exemplares. Você tem uma ideia, a venda da Playboy, que era a revista que mais vendia na Abril, era uma tiragem de 1,5 milhão, 2 milhões, entendeu? Então, quando os caras comparavam, sei lá, Playboy com o Dragon Ball, era meio bizarro, entendeu? As pessoas olhavam e falavam, meu, não é possível. É, para dar uma ideia de uma coisa atual, a venda de quadrinho hoje, atualmente, é uma tiragem que vai até, assim, os caras imprimem 30 mil exemplares e no mês de venda de lançamento, no mês que a edição, o número corrente é lançado, tem uma venda média de 3 mil exemplares. Então, você imagina, você imprime 30 mil e vende 3 mil. Então, para a época, meter um quadrinho de 300 mil era tipo, cara, esses caras acertaram alguma coisa, entendeu? Então, você tinha toda essa coisa de... Ah, tipo, Haikyuu. Haikyuu é um mangá famoso pra caramba que tá aí, a JBC publicou e tal. Eles fizeram um recorde de venda. O recorde de venda do Haikyuu é tipo 40 mil exemplares, entendeu? Que é um negócio super gigantesco pra nossa realidade hoje, sabe? Sim, é um negócio pra, sim. Pra quem tá com ela vender 3 mil, de repente o cara vende 40 mil, é um negócio gigante. E aí tinha isso. Na época, essa época que teve toda essa coisa de, puta, cancela, publica, vende... Eles estavam, assim, eles já estavam num atrito de um puxar, não, porque teve essa coisa pô, vamos sugar o Dragon Ball o máximo que puder. E aí faz figurinha, faz não sei o quê, vamos pegar, pega esse formato, lança de novo. E assim, não tem problema republicar os mangás, isso não é um problema. Só que você precisa de um delay, assim, sabe? Você pega, terminou lá o Dragon Ball formatinho, dá um tempo, lança um formato maior, um formato luxo, sabe? Você tem um tempo pra isso, tanto que a gente faz isso até hoje, né? Tem vários formatos luxo saindo de várias coisas aí, tipo Death Note tem, meu, sei lá, 4 publicações diferentes, tamanho diferente, inclusive. Inclusive a última é muito linda, que é o formato, a Black Edition. Mano, que maravilhoso, velho. E não tem nada, não tem problema nenhum você relançar. Só que você precisa de um controle, você não sai lançando a esmo, entendeu? Eu acho que na época eles tiveram muito erro nesse tipo de coisa. Eles pegavam, por exemplo, porra, publicar Dragon Ball tá dando certo. Querendo ou não, o Dragon Ball foi que alavancou as outras coisas que o Toriyama tinha publicado. Por isso que o Dr. Slump vem em seguida. Porque, tipo assim, pega qualquer coisa. O cara publicou o que mais? Ah, publicou esse Dr. Slump, que era famoso. Quando foi publicado isso aí? 1983. Porra, pega, vamos publicar. Entendeu? Então não tinha muito... Não tinha muito discernimento de, ai, mas peraí, cara, esse humor... A gente até tinha essa discussão internamente, cara. Tipo, meu... Será que a galera vai aceitar o humor do Dr. Slump? Porque é um humor muito de tiozão japonês, entendeu? Tipo assim, o tiozão e japonês... E é muito mais escrachado que Dragon Ball. Exato. Eu adoro. Eu diria, inclusive, que ele não é só escrachado, é escatológico. Exatamente. Sim. E assim, porque o que tinha de piada, literalmente, de merda... Não tava no mangá. Não tava no gibi. Naquela época que hoje não funcionaria. Tipo, mas é lindo. Não funcionaria, entre aspas, né? Depende do que, muito, né? De novo, Dr. Slump é a prova definitiva de que Toriyama era um putão. Mano, tem piadas. Se Dragon Ball tinha piada de putaria, Dr. Slump era quase uma por página. Mas, gente, a gente tem que lembrar outra coisa também. A gente, eu tô falando genérico, né? A maioria das pessoas tem a péssima mania de botar mangaka num pedestal que eles não podem fazer porra nenhuma, né? Eles têm que ser os lindos, maravilhosos, perfeitos. Eles são seres humanos, eles fazem piada retardada, igual a gente faz piada retardada. Porra, o Toriyama mais do que todos os outros shows. Porque assim, tipo, meu, o Toriyama, eu sempre associo com essa coisa do Ari Toledo, sabe? A piada sim, do Ari Toledo. Sim, essa comparação com o Ari Toledo. Se o Ari Toledo soubesse desenhar, ele faria um Dragon Ball, entendeu? Claro, é isso. Olha, tem algumas vezes dentro da história de Dr. Slump que a Arali tá segurando um cocô. Um pedaço. Eu acho que deve no ser palito, assim. Palito, velho. Será que por causa do som Japão, da palavra cocô em japonês? Você acha? Oi? Como assim? Você acha que é por causa do do som, que é engraçado, ou é só por causa eu do acho cocô que sim, mesmo? Eu acho que o som é engraçado. E assim, você vê que o cocô, ele não é um cocô fedorento, ele é um cocô com um sorrisinho, né? Ele é colorido, ele é todo... É cocô tipo sorvete de casquinha, aquele... Pra quem não sabe, cocô é rico, tá? É um cocô de unicórnio, né? Já viu isso? É. Um cocô de unicórnio. É, mas a gente não pode esquecer que tem muito na cultura do Unko lá no Japão, né? Então, sim. Até sorvete lá mesmo, na vida real, assim, desse formato de cocôzinho e tal. É assustador. Aqui nós temos aqui nós temos no McDonald's mesmo. Maravilhoso. Aquilo que eu falei antes, culturas diferentes acham graça em coisas diferentes, uai. O pior de tudo é que o meu humor mistura um pouco Japão e Inglaterra, então ninguém entende meu humor aqui no Brasil, é bizarro isso. Tá variando. Ó, voltando aqui à pauta, depois da tentativa falha de impressão de Dragon Ball em Kazenban pela Conrad, teve a primeira... Aí a Panini conseguiu os direitos, imprimindo o Dragon Ball entre 2012 e 2015 no formato tanco completo, com papel jornal. Ou seja, esse aí não era tanco ruim, esse aí era tanco bom mesmo, né? Ele vai insistir nessa piada até o final do episódio. Mickey, eu tô falando alguma coisa errada? Olha, se for pra fazer... Eu não sei, eu travei aqui, assim... eu não escutei o que rolou. Eu falei agora... que eles pararam de imprimir naquele formato tanco ruim e agora estão imprimindo no tanco bom. É um bom exemplo de piada, tipo, brasileiro ia entender, né? Agora, uma outra coisa. Eles falaram que o Akira Toriyama, ele seria como se fosse o Ari Toledo, né? Só que se a gente for parar pra pensar, os dois podem ser a mesma pessoa de um universo paralelo. Ari, Akira, Toledo, Toriyama, AT. Os dois têm a mesma inicial. Caramba, tu viajou na maionese legal, hein? Hoje, eu não quero. Eu só queria saber uma coisa. Eu quero. Eu também, por favor. Eu só tô querendo um pouco disso aí que você tá experimentando, tá? Nossa, imagina o fã do Dragon Ball Z ouvindo isso e xingando até a última geração da gente, porque, né? Não vai xingar. Cara pegou eu conheço porrada, os ouvintes do. É engraçado porque assim. Tem uma galera que gosta do Dragon Ball Z, né? Que é só porrada, que é só pancadaria, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, enfim. Então, você falar do Dragon Ball com o Goku pequeno, das piadas, Toriyama era muito mais comédia e tal, a galera não aceita, tá ligado? Eles acham que você tá mexendo num negócio que você não pode, é meio tabu, assim, sabe? E é interessante porque você vai ver a história do Toriyama e ele não... Ele queria ter parado no Dragon Ball pequeno, entendeu? Ele tinha um editor, que eu não lembro o nome dele agora de cabeça, e o editor foi o cara que falou, não, vamos esticar essa história, dá pra fazer uma coisa de... seguindo a linha do que era feito, do que tava começando a ser feito, né, na época, que era aquela coisa de histórias mais... Shonen Jump, luta, né? Shonen, fazer um shonen. Então para com essas porra de piadinha aí, faz um bagulho de macho, fazer uma parada meio assim. E aí, é engraçado que, assim, esse editor, ele tem um livro no Japão, ele publicou um livro, entendeu? Porque é muito louco isso, a gente não entende que... Eu sempre falo isso pra um monte de gente, que assim, a criação artística, ela é feita por várias mãos, né? Ela não é feita só pelo cara. O cara cria a ideia, a base. Tanto que assim, né? Você fala de filme, tem o roteiro e tem o argumento. São outras pessoas fazendo duas coisas diferentes. A mesma então... coisa que eu falo quando eu tô comentando parte de tradução. Pode ser. Sim. É ou não é, Jorge? Eu só tô ouvindo aqui, porque, né... Ninguém entende que, assim, tem mais de uma pessoa nisso, entendeu? Então, assim, o Dragon Ball Z era assim, tipo, o Toriyama já, porra, eu ganhei a grana suficiente que eu tenho pra ficar de boa, eu não quero mais isso. Tanto que, assim, é engraçado que o Toriyama, ele é sempre descrito como um cara que não é de ir pra festa, baladeiro, é diferente, por exemplo, do Oda, né? O Oda tem One Piece, o cara tem um casarão, chama todo mundo, sabe, tipo, faz umas festas e tal, um negócio, uma pegada meio diferente. E o Toriyama não, o Toriyama, ele é literalmente um cara que mora no interior. E eu achei muito louco isso, porque eu sempre ouvia isso, sabe? De pessoas falando, olha, ele não fala muito, ele era na dele, ele é meio envergonhado. E aí, quando ele faleceu, que começou a brotar as entrevistas dele, você percebe que ele é meio tímido, né? que ele é muito não, então, gente, eu vou lançar um Dragon Ball aí, vocês leem aí, parece que vai ser uma história legal. E aí eu fui ver onde era o Bird Studio, que é o estúdio de, onde literalmente saíam todas as obras do Toriyama. Se você botar no Google Earth o Bird Studio, ele vai te mostrar uma cidade no interior do Japão, mano, em volta. É uma cidadezinha, juro por Deus, que é só casinha pequena, entendeu? É tipo, sei lá, Gramado, não sei, é um lugar com casa baixa, assim, sabe? Não tem prédio, não tem arranha-céu, não é uma grande capital, entendeu? Na frente do Bird Studio tem uma plantação, assim, de, sei lá, de couve, de arroz, um arrozal, entendeu? Então você fala, cara, o cara realmente viveu a vida dele inteira num lugar que ele gostava, que era de boa, sabe? Ele desenhava pra caramba, fazia o trampo dele, mas ele tava num lugar que ele não precisava ficar no estresse da cidade grande, sabe? Ele tinha uma outra visão, assim. E ele foi meio que... a maior prova de que o Akira Toriyama era tímido pra caralho é, número um, ele nunca se desenhou. Sempre que ele se retratava, ele era o Torybot. Isso é uma coisa, acho que até é bem comum na maioria dos autores, não é? Tem mangaká que se desenha. Tem. Ué, então, a Hirokawa faz a vaquinha, velho. Ah, sim, mas exatamente. Tem casos e casos, filha, mas você pode ver que... fez a vaquinha por causa de influência do Toriyama. Você pode ver que aqueles que se caricaturizam, vamos assim dizer, são os tímidos. É o Toriyama, é o Oda, é a da vaquinha, é a Hirakawa. Do Beastar. É a do Beastars que se veste, inclusive, de galinha. Né? É pra ver que são os tímidos. Os outros não, os outros se desenham tranquilamente. Mas isso também tem a ver com, vamos dizer, com o costume japonês. O cara morreu no dia 1º, a gente só ficou sabendo no dia 8. Sim. Sim, mas aí... A vida privada é privada, né? Sim, mas isso é questão de respeito com a família, óbvio, né? Sim. O editor do Dragon Ball se chama Kazuhiko Torishima. É o Torishima-san, que é esse cara que, na verdade, chegou pra ele e falou: cara, vai publicar um negócio mais shonen, vamos fazer um mangá. Porque assim, o Toriyama era designer, né? Tinha isso também. Ele era um cara que fazia design de outras coisas. Então, tanto que assim, você vê que... E a maior prova disso que ele era designer era os carros, as naves, as casas do mundo de Dragon Ball e do Arari também. Cara, era coisa muito linda. Posso falar? Dragon Quest! Dragon Quest não, meu filho. Vamos chamar pelo nome correto, que é Fly, o Pequeno Guerreiro. Tá? Isso, esse nome eu chamo de puro erro da tradução brasileira. Não. Eu chamo de caras de gravata tentando acertar, vai. Pois é. E assim, ver aqui no Animesphere Fly, Fly, Fly. Quero a paz que o inimigo destrói. Eu quero. O Torishima, que era esse editor do Akira Toriyama, do Dragon Ball, ele é tão influente na vida do Toriyama que, se eu não me engano, posso estar falando uma besteira, mas eu acho que é isso. O Senbei Norimaki, que é o cara que criou a Arale, é o Torishima. Entendeu? Sim, é verdade. Essa relação que o pai da Arari é uma caricatura desse editor, tem razão. Do Torishima. Sabe? Então, assim, tem toda uma influência desse cara. Eles nunca fizeram assim, lógico, o Toriyama é o criador, é o artista por trás de tudo. Mas o Torishima tinha essa pegada de olhar e falar, não, isso aqui eu acho que podia ser mais assim, ou mais assado, entendeu? Eu acho que também tem o lance da forma como a... Você fala assim, quando a gente fala em editor, a gente tem uma ideia de pensar como funciona uma editora brasileira, né? Que você tem um editor, chefão, que faz as coisas com todo mundo, né? Mas assim, em algumas, posso estar falando umas groselhas aí, mas pelo pouco que eu sei, dentro da parte do mangaká, cada mangaká ou tem um editor específico por mangaká, ou, assim, hoje você tem um editor que lida com 3, 4 ou 5 mangakás. Então, você não é um editor-chefe da ideia que a gente tem, né? De um cara que lida com tudo, toda a publicação de uma editora toda. Então, o cara, ele tem uma relação um pouco mais próxima com esses artistas, né? E vai desde uma amizade legal até umas coisas meio loucas, né? Cara, tem uma foto, eu acabei de achar aqui, Jorge, depois eu vou mandar pra tu, a foto do Kazuhiko Torishima mais novinho, do lado do voltou, Toriyama. Voltou. É igual... Não, imagina, que isso acontece. Cara, é igual o Pai da Arari, igualzinho. Ah, sim. Então, o que eu tava falando, peraí. Então, O Torishima, ele tinha uma influência em termos da história, assim. Ele ficava dando conselhos para aumentar a vendagem dentro da Jump, entendeu? Ele era muito influente por ser esse cara que fala, olha, faz isso, faz assim. E a gente tá falando da década de 80, né? Então, a relação do Toriyama com o Torishima era uma relação que era amigável, mas era meio rivalidade também, sabe? Tipo, eu não quero fazer isso, mas vou fazer, vai, já que você tá falando, sabe? Uma coisa meio assim. Eles não eram inimigos, obviamente, mas tinha essa coisa. Esse livro que eu falei, que é o livro do Torishima, ele foi publicado no ano passado, em 2023. Foi publicado em 2023. E tá em japonês, enfim, sabe? E lá ele dá várias dicas de como ser um editor de quadrinho de mangá, sabe? De como dar, de como aconselhar, de como sugerir coisas pra história, enfim. Ele dá sim, essa... sem dúvida. E tudo desenhado, né? Meio que um quadrinho. A própria explicação é um quadrinho, assim. É bem sim, maluco. Sim. Sim, sim. Tanto que, assim, depois de Dragon Ball terminar o Tankobon 42, lá em 95, que foi quando terminou, aí... claro que o Toriyama não parou. Então... você tem várias outras obras, inclusive algumas delas que foram publicadas aqui no Brasil, como Sandland, sim, de 2000, e o Nekomajin Z, que também foi publicado aqui no Brasil. Sim. E são duas histórias agora, one-shot, né? Tipo... Sim. Sim, são duas one-shot. Inclusive, só das duas... Só Sandland foi publicada aqui no Brasil. A primeira tentativa foi pela... A primeira publicação foi pela Conrad em 2006 e depois pela Panini em 2022. Não, mas o Nekomajin foi publicado aqui também. Foi eu que editei, inclusive. Olha aí. Porque... Foi um one-shot, né, cara? É aquela foi coisa. One-shot. É tipo... foi aquela coisa, eles estavam aproveitando tudo que o Toriyama tinha lançado, né? A partir do momento que começou a vender bem no Brasil, eles começaram a publicar tudo que tinha, ou foram atrás de coisas que tinham sido publicadas e que eram legais, e esses dois one-shots eram legais porque você não precisava, né, não tinha continuidade. Então, tem toda uma coisa também na publicação de mangá, que é o seguinte: quando você lança o primeiro número, ele vende bem. O segundo vende menos que o primeiro. O terceiro vende menos que o segundo. O quarto vende menos que o terceiro. E assim vai, numa escadinha, entendeu? Sim, e é sim. Uma coisa que a galera não associa, né? Você fala assim, pô, o cara tá vendendo mangá aí, porque com certeza tá dando muito certo. Mas, na real, as editoras, tanto as brasileiras, imagina a brasileira, inclusive, né? Tipo, ganham muito no giro, entendeu? Os caras têm 40 títulos sendo publicados, eles ganham dinheiro no giro. Tá publicando um monte de coisa... E aí tá tendo lucro lá porque publicou muitos números, sabe? E o mangá ele é uma coisa meio proibitiva, né? Tipo assim, ele não é um... Você tá pagando hoje num Tankobon R$50, é um negócio que... Eu sei. Deve custar 10, entendeu? Eu sou colecionador, cara. Eu sei como é que é. O Sandland é uma história original, que é basicamente uma espécie de um demônio em que só tinha uma fonte de água e que ela era superfaturada por um rei ganancioso. E aí o protagonista foi lá para poder salvar o povo de morrer de sede. Já o Necomadin... Deixa eu adivinhar. Sandland se passava num deserto? Né? Que dúvida! É. Meu Deus! E aí a gente vê quando o mangaka ele tem tanta confiança na própria obra que ele cria uma outra obra que é paródia da primeira. Necomadin Z é paródia de Dragon Ball Z. É. Sim. E... Ah, mas como é que é? Esse não, tipo ninguém de... Melhor, ninguém é melhor do que o próprio autor pra zoar a própria obra, né? Né. Pois ainda é, mais caramba. Quando a gente tem um autor putão, né? É. Posso levantar uma coisa, então? Porque eu acho que a gente já tá chegando perto do fim, tá não, Jorge? Eita. Opa. Pra eu não falar todos, eu só vou depois falar dos últimos lançamentos de Dragon Ball e aí a gente já termina. Mas uma coisa que eu quero trazer antes de você falar qualquer coisa, Artemis, aproveitando que o Pempas falou do Eiichiro Oda, nós temos o lançamento do One Shot Cross Epoch, que é basicamente um crossover entre Dragon Ball e One Piece. Putz, é verdade. Se vocês verem como a mídia retratou o relacionamento entre o Toriyama e o Oda, os dois eram muito amigos. O Toriyama, ele é o pai dessa galera, entendeu? Pai do Tite Kubo, lá, o cara que fez o Bleach, o cara que fez o Naruto. Porque são esses escritores que cresceram praticamente com Dragon Ball, né, gente? É, e muita gente acabou virando assistente dele, ou teve algum tipo de influência pela obra, assim. O Oda foi assistente do Toriyama, com certeza. O Toriyama, durante muitos anos, não queria ter assistente. Ele foi abrindo mão quando o trabalho virou uma coisa que não tinha mais controle. Aí você adivinha quem foi o primeiro? Foi o Oda, não foi? Foi o Oda. É. E aí, pois é, gente, olha que eu não leio One Piece, hein? Gente, eu não leio One Piece, eu sabia dessa, hein? É só tu ver, cara, o quanto que o Oda enfia de personagem de Dragon Ball nos públicos, no povo do fundo, nas pessoas passando atrás. Porra, já apareceu só da minha cabeça, que eu lembro assim, já apareceu Piccolo, Mr. Satan, Majin Buu. Mas bugodinho, ainda por cima, tá? O Goku, acho que pelo menos umas 50 vezes. Porra, o Oda adora homenagear o Toriyama no... Quando o Toriyama faleceu, ele parou, né? Ele vai dar uma parada de, sei lá, 3 semanas com o mangá. Ele tava desenhando semanalmente, Ele fez uma pausa, verdade. As pessoas perguntaram pra ele se ele tava doente, e no texto que ele fez, ele falou, não, gente, eu não tô doente, mas... Sim, filho da puta, eu tô doente numa coisa chamada tristeza, bando de filhos da puta. O que é mais engraçado é que os caras estavam vendo, né, o tempo que dura, de vida que dura um mangaká, né, eles estão morrendo todos com 65 anos, no Japão, onde o limite de vida da galera é 80, 82, 85, enfim, então... Porra, perceberam que os caras passam a vida sentado com um monte de problema na coluna e uma hora eles morrem, entendeu? Tipo, o cara na cria coluna, obra, desenha a vida inteira e morre. É tipo isso. Aí eu acho que na hora que o Togashi, peraí, rapidinho que eu preciso fazer aqui. Botar aqui um pedido de desculpas, dá licença, só um minutinho. Ô Togashi, desculpa, tá? Togashi, sensei! Desculpa! Eu acho que a gente acaba ficando triste, porque a gente se apega a essas histórias de uma forma que é isso que é, essa que eu vou puxar a Mickey puxando o gancho, né? Essas histórias que são compartilhadas, elas vão entrando na vida da gente e vão mudando a vida da gente de uma forma que a gente só consegue entender e só consegue falar disso emocionalmente. Além da... A gente escutou um pouco da história do Renato falando como a obra do Toriyama influenciou a vida dele, principalmente o Dragon Ball. E aí? E pra vocês? Pô, com o resto da turma aí? O que que influenciou? O que que toca Nerdmaster, a obra do Toriyama? Começa você. Começa cara, você, Nerdmaster. Puta, vamos lá. Primeira vez que eu entrei em contato com a obra do Toriyama foi nas manhãs de sábado do SBT assistindo Sim, Eu Vou Cantar. Fly, fly, fly, quer a paz que o inimigo destrói. Fly, fly, fly, um pouco de mago e muito de herói. Porque era, cara, era uma sessão dupla. Era primeiro Fly, o pequeno guerreiro, e logo em seguida Dragon Ball clássico, cara. Nossa. Então vamos lá pegar as esferas do dragão. Até na música de abertura tinha putaria. Vamos lá pegar nas esferas do dragão, né? Oh! Aconteceu de novo. Então, era maravilhoso, né? Tipo... Ei! Cara, uma coisa que vocês não... Ninguém pode deixar de admitir isso aqui. As músicas de abertura de Dragon Ball são maravilhosas. São, todas. Todas elas. Todas. Sim, em japonês, português. E venhamos e convenhamos que as traduções que passaram para aqui para o Brasil também... As versões, não, né? Porque algumas versões, das músicas não foram traduzidas. Elas só, ele foi uma música criada... entre aspas, em cima da música do original. Não era exatamente Sim. uma tradução. Sim. E aí é só vocês lembrarem... É só vocês lembrarem que nós temos episódios com Anísio Melo Jr. e com o cantor também do Dragon Ball GT. O Ricardo Fábio. Nossa... Então, aí, eu posso continuar com a minha dissertação sobre o meu momento Dragon Ball ou você vai me interromper para fazer outro jabá do seu próprio podcast? Vai, Nerdmaster. Aí, cara, tanto no caso do Fly, né, Dragon Quest, quanto no caso do Dragon Ball, cara, eu me apaixonei pela porra do traço, eu me apaixonei pelo estilo da comédia, porque os dois, apesar de serem animes, vamos dizer, de aventura, eles são putas comédias, comédia do começo ao fim. Eu falei da cena da Bulma pendurada no espinhadeiro chorando e mijando. Cara, como não gostar disso? Não tem como não gostar disso, né? Ó, e tu, ó filho da mulher que eu amo, como é que foi teu princípio dragonbolístico na tua vida? Pera aí que eu vou ficar por último. Yatá, por favor. Opa, então... Ó, vamos lá. Porque assim, antes de Dragon Ball, né, a minha vida era Doraemon, Dom Drácula, coisa assim. É, Dragon eu sei Ball. Que você é velho, que nem eu. Pois é. Que nem nós. É, Super Dínamo, coisa assim, as coisas que eu via. Ah, Guzula, Princesa e Cavaleiro, né? O Guzula era um dos meus favoritos, né, porque eu adorava Godzilla, tinha o desenho do Guzula, que era engraçado demais. Mas assim, Dragon Ball surgiu na minha vida por acidente, quando eu tinha mais ou menos 2, 3 anos de idade. Né, porque assim, as minhas tias resolveram me levar na locadora que alugavam as fitas VHS gravadas da TV do Japão, já que meu avô e minha avó não tinham. Olha lá, o Renato ia lá também. É a Ticara. Em São Paulo, tá? Desculpa. Isso. Não, tinha uma na Liberdade, tinha uma na Paulista, então, pra saber se vídeo, tinha uma na Liberdade. O da Liberdade, você subia uma escadinha lá, e tipo, tinha... Né, as prateleiras não tinham as fitas, tinha só as capas ali. Aí você escolhia, e tava escrito se tava alocado ou não, ali pendurado, né? Aí assim, Sim. eu tinha visto a capa da Cinderela, a próxima capa era Dragon Ball. Aí eu vi aquilo da hora. E era pô, pelo menos tava em ordem alfabética, né? Cinderela e Dragon Ball. Exato. E aí, que nessa época eu acabei vendo até o que, se não me engano, já tava entre o Z e o GT no Japão e tal, né? Foi, ainda tinha essa locadora. Mas assim, quando eu era criança, o legal foi que eu peguei lá algumas coisas pra assistir, não tinha nem legenda, você via comercial do Japão, você via tudo em japonês, E cadê as legendas? Eu não entendia nada, mas eu adorava. Que legal, né? Não, peraí. Se nessas fitas tinha os comerciais, você até pensava que o comercial era parte do desenho, né? De tão maluco que era, porra. Exatamente. Teve alguns comerciais que marcaram minha vida daqueles lá, que, meu, até hoje eu lembro com detalhes. E não tem na internet em lugar nenhum alguns deles. Giga Pudim! Giga Pudim! Eu adoro o Giga Pudim. O pior é que o Giga Pudim eu tenho uma história muito louca sobre, mas isso aí deixa para um outro podcast e tal. Aí, não, anota aí, Jorge. Histórias malucas do Japão com Yatá. É, porque falar We are a dead guy, sendo que nem essa é a frase, sabe como é, né? Quem conhece é um cara morto para fazer um pudim. Mas isso aí é por causa do trocadilho só, mas né? Tudo bem. De todo jeito, assim, Dragon Ball fez parte da minha vida literalmente desde criança. Só que, lógico, eu tinha visto outros animes antes e tal. Mas quando veio o Dragon Ball, veio o Cavaleiros pra estourar tudo aqui. Nossa, tipo, fiz a festa. Né? Também minha família, tipo, falava, nossa, finalmente você tá vendo muito mais coisa, né, no nosso país e tal, não sei o quê. Porque minhas tias falavam, nossa, por que você gosta de coisa americana? Por que você gosta de não sei o quê? Só que eu gostava de ver os animes também, aí elas tinham orgulho. Veio o Dragon Ball, aí falaram, finalmente você tá lendo do jeito certo. Por quê? Ah, tá lendo ao contrário aqui. Sabe? Então, assim, é bem isso. Então, né, a história dos mangás no Brasil, por exemplo, eu tinha o Crime Free Man, Maia Garota Sensitiva, essas coisas assim. Tudo bem que muita coisa eu nem entendia porque era criança. Fui entender só depois que eu reli quando adulto. Mas, nossa. Aí, Pempas, o Oi. Teu amigo que achava que a história terminava com o avô era o Iatá. Com o encontro com o vovô, né? Indo pra casa. Ai, ai. Não, mas foram bons tempos aqueles e eu quero voltar a revivê-los, né, vendo as novas edições das revistas, né? E, mas Rama, por exemplo, tinha aquela revista antiga lá, compridinha, que era assustadora. Eu só queria acrescentar uma coisa. Posso? Rapidinho? Lógico. É que eu achei que ia voltar pra mim. Eu fiz a pergunta, mas eu cheguei, comentei um pedacinho só. Além de me segurar na faculdade, assim, eu acho que Dragon Ball, o desenho, né, o anime que passou no, na Cartoon Network, porque assim, eu cheguei a assistir aquele um outro episódio quando passou no SBT, mas até aí a minha vida era corrida, não, né, e não parava para prestar atenção. Quando estourou na Cartoon Network aqui, eu já estava na faculdade, etc e tal, né? Eu acho que uma das coisas que me ajudou a desenvolver muito bem, muito melhor a escrita em qualquer língua que eu fale, foi justamente pensar e escrever histórias ligadas, obviamente, né? Fanfictions é uma coisa muito louca, né? A gente sabe que nasceu lá em 1900 em Guaraná com rolha com as fãs de Star Trek, né? Você já tá falando de mim, minha filha? Por que você tá falando de mim nessa idade? Mas assim, eu acho que o meu entendimento de todas as línguas que eu falo é a saber, pra quem não sabe, né? Pra quem chegou ontem nos episódios, né? Eu falo inglês, português, japonês, pronto. E escrever nessas línguas e ter pique pra estudar, porque pra mim demanda, pra todo mundo demanda esforço, mas assim, eu preciso gostar de alguma coisa que eu faça, né? E um dos combustíveis foi Dragon Ball. E assim, isso pra mim é uma paixão muito grande, escrever é uma paixão muito grande, então Dragon Ball faz parte disso. Pronto. Sim, sem dúvida. Bom, eu comecei... Agora, Jorge, como é que começou a sua vida Dragon Ballística? Não foi isso. É o que Dragon Ball te marcou. Ah, Dragon Primeiro Ball de marcou tudo. Muita gente, né? Aí foi no lombo dele, né? É, o que marcou, o que transformou você, o que... A gente descobriu várias coisas aqui. Quando foi que você sentiu o Dragon Ball entrar em você, Jorge? Ui! Mas assim, eu comecei a ver as obras do Toriyama Sensei na mesma época do Nerd Master, com Dragon Quest de um lado e Dragon Ball Clássico do outro. Quarentei, né, filhão? Vamos lá. Meu Deus. O que acontece? Eu via muito desenho, só que eu não tinha aquela. Como naquela época eu era muito novinho, eu não tinha muita noção do que era ou deixava de ser. Eu só achava aquilo legal pra caralho, assistia pra caramba, assistia tudo que passava na TV. Aí, foi aí, passando algum tempo depois de assistindo Dragon Ball, Cavaleiros, Kurato, Yu Yu Hakusho, todos os animes que passavam na Manchete, na Band, na Globo, enfim, todo lugar que podia passar, veio uma época que me marcou bastante, que foi quando eu comecei a comprar os meus mangás. E o meu primeiro volume de mangá comprado foi o volume 33 de Dragon Ball. Aquele tanco completo que eu falei mais cedo, eu falo porque eu tenho ele aqui. Então, eu comecei a comprar os mangás e foi a partir daí que a vontade de ler e entender as histórias foi o que me trouxe pro mundo, não só dos animes, mas também dos mangás. E eu... Tem uma história divertida que o Jorge me confessou outro dia, que a primeira vez que ele foi comprar mangá, a mãe deles, quando ele chegou, falou: não, seu filho da puta, eu mandei você comprar manga, não mangá. Nada a ver. Nada a ver. Na verdade, esse primeiro mangá que eu comprei, inclusive, ela estava comigo quando a gente foi na banca, ali ali no Alto de Pinheiros, se eu não me engano, na Cardoso de Almeida. Até qualquer isso, na que era. Na banca da Cardoso de Almeida, próximo ali do Juizado, lá do... Nossa, eu sei qual que é a banca. Que ela fica bem na parte mais baixa da ladeira. Um parentes nada a ver com parente que... Minha sobrinha hoje tem 20 anos, né? Ela tá no segundo ano de medicina, mas quando ela era criança, ela achou um dos meus mangás, não lembro agora qual, e ela achou que era livro de colorir, então ela começou a colorir. Nossa, deve ter ficado tão bonito! E olha o negócio aqui, ouvinte, eu tô falando daquela... Eu achei bonitinha demais pra ficar bravo com ela, porque ela tava colorindo com tanta, sabe, com tanta paixão... Carinho. Eu acho que era um Dragon Ball. Eu acho que era um Dragon Ball, inclusive. Aqui, ó. Agora só aqui entre nós, ouvinte, rapidinho. Vocês perceberam que o Jorge não entendeu que era piada aquilo que eu falei da manga, né? Mas deixa pra lá, né? Claro que eu entendi que era piada. Eu tenho uma história disso, gente. Na época que a gente começou a publicar os mangás, a gente tinha uma discussão, tinha uma galera, não sei se vocês ouviram falar da Abrademi, né? Associação Brasileira dos Desenhistas, de Mangá, que era uma galera muito mais velha que a gente, que gostava de mangá também, estudava mangá muito antes da gente, enfim. E a gente tinha quando a gente começou a publicar o mangá, as palavras mangá e anime, era pra ser anime com acento circunflexo, anime, sabe? E mangá, porque senão ia ficar manga, literalmente manga. E eles eram muito contra, né? Não, não pode, o original diz que não, tem, não acento, tem acento, o japonês não acentua, sabe? E aí a gente tinha uma discussão, assim, de, tipo, não vai publicar. Tanto que a gente, quando publicou o mangá do Dragon Ball, era mangá com acento. E hoje se escreve mangá com... A gente abrasileirou a palavra. Isso aconteceu na Conrad, entendeu? Do mangá ser com acento pois e é. Pronto, não importa o que esses caras achem, não tem como o cara falar manga, entendeu? Tem que ser mangá. Então... a gente já vai terminar aqui. Primeiro, a gente já vai seguir aqui com o Dragon Ball Super, que é a obra em que o Toriyama estava escrevendo em conjunto com o Toyotaro, que é a obra mais recente de Dragon Ball, porque a última obra que não Dragon Ball publicada pelo Toriyama é uma chamada Kintoki, que foi lançada em 2010. De 2010 para cá, O Toriyama só escreveu Dragon Ball. Ué, não foi ele que escreveu o Ginkan Patrol Jacko, não? Sim, mas é do universo de Dragon Ball. Ué, mas aí você falou que ele não escreveu nada de Dragon Ball. Ele escreveu o Ginkan Patrol Jacko e o Dragon Ball Minus. Você ouviu errado. Se eu falei entendeu, que ele não escreveu... Nada além você... de... Sim, obrigado, Artemis. Ele não escreveu nada além de Dragon Ball e correlacionados. A última obra dele, que não é Dragon Ball, é a chamada Kintoki, que é um one-shot lançado na Weekly Shonen Jump em 2010, que tem muito de mitologia japonesa com um olhar mais atual. Um olhar Toriyama em cima dessa mitologia toda. E a última obra realmente que o Toriyama estava escrevendo enquanto estava doente era Dragon Ball Super. Que tá em publicação. Sobre se vai parar ou se alguém. Não. Eu vi uma notícia então, do Toyotaro falando que ele vai parar. Tipo, ele não. Até eles decidirem o que vão fazer com a história. Eu acho que, cara, querendo ou não, imagina, agora deve estar uma guerra entre marcas e branding dos personagens. Ah, o que vai fazer? Tá maluco? Deve estar uma loucura. Sim. Internamente deve estar uma loucura. Porque assim, o que eu tenho de informação a respeito de Dragon Ball Super é que a primeira coisa que foi falada é que a conclusão da história está nas mãos do Toyotaro. Só que o Toyotaro não era o único assistente do Toriyama. Então, então, não se decidiu de que maneira vai se encerrar a história, ou até mesmo de que maneira tudo isso vai. Tipo, os direitos vão para quem, ou o que seja. Então, por um momento, eles só vão lançar o anime que já tá pronto, que é o Dragon Ball Daima. Uhum. Que é meio que. De volta outra vez com Goku e Vegeta, o pessoal tudo pequenininho. Começo do Dragon Ball GT, não sei se vocês lembram. É. Tentando voltar a fazer piadoca com os personagens pequenos. Sim, fazer aquela. Ou seja, o povo não aprende, né? Mas assim, até o presente momento, o Dragon Ball Super tem 23 volumes no Japão. E aqui no Brasil, tá seguindo de perto, porque tem 22. Demão. E assim, por mais que o Toriyama tenha ido pro outro plano, por uma questão de doença, como já foi dito antes, nós aqui do Ocidente só ficamos sabendo uma semana depois de ele ter ido. Não foi só ele a gente... Acidente não, bebê. Os únicos que sabiam antes do dia 8 era só a família, tá? É. Até lá no Japão eles só foram noticiados no dia 8. É, isso é verdade. É. Sim, mas o que eu acho uma coisa que é uma coisa bem característica, inclusive, do Japão, né? Você é ter... isso é costume. Você respeitar a família. A família tem uma semana de luto, né, porra? Você respeitar o luto da família, imagina, né, meu? O cara é grande no mundo inteiro, apesar de ele ser um cara, de ter sido um cara... fechado na dele, o cara conhece o nome dele praticamente no mundo inteiro. Imagina o dedéu dessa família de ter perdido um ente querido, ainda ter que lidar com mais imprensa, velho. É. Entendeu? Então, eu acho que eles fizeram extremamente certo em não noticiar logo na hora. A família precisa ter um tempo, né? Eu não sei, quando eu perdi meu pai, cara, a pior coisa do mundo era falar sobre ele. Sim. A pior coisa do mundo era as pessoas querendo ver, vim falar pra você, nossa, seu pai morreu. Aí eu lembrava do que meu pai tinha morrido, né, cara? Então, dói, é triste, é difícil. Então, eu acho que talvez... esse período de uma semana tenha sido justamente para a família poder chorar, né? O coitado. Sim, com certeza. Sim, e mais do que isso, cara, aqui todo mundo há de concordar comigo que todo mundo sentiu a morte do Toriyama. Se tem uma coisa que não aconteceu com a morte do Toriyama, ela ter passado impassível, ou seja, ela ter passado a brandas nuvens. todo o mundo. Não é só o Japão. Não é só o Brasil. Não é só a França. Não é só a puta que o pariu. Todo o planeta Terra chorou a morte do Toriyama. Sem dúvida alguma. É por isso que eu acho. Eu sei... Fala. Que a partir do dia 8 de março, que foi quando eu soube, e aliás, o mundo inteiro soube da morte do Toriyama, eu passei uma semana inteira mal. Cara, eu no dia 8 não tava dando bom dia nem pra puta que me pariu, literalmente pra minha mãe. Olha, cara, é assim, pra mim, a bruxa lida com a morte de uma forma meio diferente, né? Então, se é de um parente querido, se era alguém que eu tinha um contato, eu demoro um pouquinho mais, mas eu falo assim, porra, que chato, né? Perdemos mais uma mente brilhante. Mas aí você fala assim, porra, a gente perdeu? Não, a gente só ganhou. Perdemos, assim, porque não vamos ter mais, mas a gente tem toda uma obra do Toriyama, de uma vida inteira. Cara, eu nasci em 77, eu tenho 46 anos. O primeiro mangá dele foi publicado no mesmo ano que eu nasci. Olha o quanto de história que esse cara contou. Olha de coisas e de mundos e de ideias que esse cara compartilhou com a gente. A gente tem que celebrar a vida dele também. Tudo que ele compartilhou com a gente. A gente pode ter perdido o Toriyama, mas a gente não perdeu a obra dele. A obra dele continua. É exatamente isso que eu queria falar. Valeu. A gente perdeu o cara, mas a gente não perdeu a obra, né? Então, é o que dizem, por exemplo, muitos escritores. Você pode perder o seu corpo físico, mas você vai ser eternizado por meio das suas obras. E Toriyama foi eternizado por mais de 40 anos de muitas obras. Para datar a gravação de vez desse episódio, morreu recentemente o Zeraldo, cara. Ah, é verdade. Sim. E a galera, pelo menos aqui no Brasil, óbvio, né? Porque infelizmente o Zeraldo não era tão conhecido quanto o Toriyama. Ele parecia ser, mas infelizmente não era. Mas aqui no Brasil a galera chorou igual, cara. Sim. Perdemos o homem com o macaco. A gente perdeu o Zeraldo, mas o menino maluquinho ainda tá aí. As obras dele ainda estão aí, filho. Pois é. Exato. E eu acho que é isso que a gente tem que lembrar, sabe? É o primeiro mangá que você comprou. É a obra que te fez estudar japonês. É a obra que te fez gostar mais de escrever. É a obra que te conectou com a sua família. É a obra que me fazia acordar sábado de manhã. É a obra que me fez ter a minha primeira banda e tal. Então, Exato. E eu acho que é isso que a gente tem que levar. E é nesse sentimento que eu encerro o episódio por aqui. Primeiro de tudo, agradecer a todos pela presença aqui na gravação. Vai ter Pepas, um material gigantesco. Dá pra variar, né? Mas assim, Pempas, pelo que a gente conversou no Esquenta, você tem alguma coisa ainda pra fazendo aí pela internet ou coisa do gênero pra gente poder pra divulgar? Cara, hoje eu trabalho como social media e não trabalho assim na área de cultura pop faz uns anos já, assim. Eu trabalhava com eventos de anime, essas coisas. E aí, no final, eu acabei saindo de tudo, né? Agora eu tô mais trabalhando com internet, com a galera de internet, com os influenciadores. Trabalho pra uma agência chamada Arte e Entretenimento. Mas, basicamente, hoje eu tô só com minhas redes sociais, que é só pra ouvir eu falar besteira e reclamar da vida, entendeu? Se alguém quiser seguir, é Pempas, só que no lugar do... É Pempas com N, tá ligado? E com S no final, Pempas. E é isso. Sim. Tranquilo. Se fosse em inglês, seria Pempas. Só que só custa um S. Não, e pior que assim, cara, meu nome, porque eu usava, era um e-mail que eu tinha feito, que eu usava Pempem. E aí eu tenho um amigo que foi falando Pempem, uma hora chamou de Pempas, entendeu? E aí, Pempas? E aí eu falei, quer saber? Vou usar esse nome mudado pra minha. Só que no Japão. no Japão, os meus amigos japoneses me chamam de Pen Pen, porque o meu nome é Renato Teira. E uma vez uma amiga japonesa foi escrever meu nome em kanji, né? Ela escreveu de zoeira, né? Porque re... Porque não dá pra falar... Se fosse escrever em japonês padrão, ia ser Renato. E aí ela escreveu com re, né? Renato. E aí ficou assim, re é peido. Em vez de ser R-E, escreveu H-E pro pessoal que tá tentando entender o que que tá rolando. Re em kanji, em japonês, é peido, tá ligado? E aí, natô, é natô. Natô é aquele natô, é uma soja fermentada com cheiro de... Pum, assim, entendeu? Que fede pra caramba! É! Que é horrível pra caramba! Ô, peidato! Que isso, peidato? Não fique chateado, peidato! E aí, Siqueira, eles iam ter que escrever Chiqueira. E Chiquei é tipo morte, assim, tipo assassinato, homicídio, tá ligado? Caralho! Renato, vou te contar um negócio. Tu tá bem na fita, hein, filho? Tu é o peito de Natô assassino. É isso que eu tô entendendo. O pior é que é o seguinte, eu faço aniversário dia 11 de março. Foi o dia do terremoto com tsunami que teve lá, que teve a radiação lá e tal. E a minha irmã faz no dia 11 de setembro, que é o dia do atentado terrorista na Espanha. E aí os amigos chamavam a gente de Hakai Kyodai, que é tipo os irmãos da destruição, tá ligado? Uma porra, mano. Rapaz, que foda, né? Vai se fuder. Só que a gente vai pensar no dia dos ataques terroristas, tudo, entendeu? Mas é isso, aí ficou Pempas. Aí virou Pempas, porque a galera. Ô, Pempas, faz o seguinte: aqui, um conselhinho de amigo, vai se benzer, vai. Oi, Yatá! Yatá, meu filho, faz jabá, Yatá. Bom. Nesse clima de falar de aniversário, meu aniversário dia 17 de fevereiro, dia internacional do gato. Vai dizer que tu já matou alguém também, que não, tu peita mal também. Não, a minha situação é mais engraçada do que isso, mas beleza. Ó, dia 17 de fevereiro, meu aniversário, é também dia internacional dos gatos. E a minha banda chama Arigatões, então... Eu fui predestinado ali. Que bonitinho! Pena que não tem ninguém bonito na banda, né? Apesar do nome Arigatões. Né? É porque é gatão naquele estilo. Beauty is in the eye of the beholder, my dear. É aquele gatão no estilo Reino dos Gatos. Lembra o Buta, aquele grandão? Não, é aquele estilo, entendeu? É daquele naipe pra Doraemon, assim, essa mistura. E aí depois você passa... Aí depois você passa todos os links. Aí depois você passa todos os links das redes, tá ok, ou já tá? Maravilha. Então não se esqueçam também de procurar pela banda Arigatões, a primeira e até o momento única banda de meme rock do mundo. E é isso aí. Então tá, né? Bom... Nerdmaster, você quer comentar alguma coisa sobre o Paranerdia? Paranerdia tá morto, enterrado. Não, hoje não é 1º de abril, não. Sabe como é que é? Paranerdia, né? O Jorge ainda tá tentando fazer aquela merda voltar a funcionar. Eu agradeço muito a ele por isso. Eu sei que tá dando trabalho pra caralho. Mas se você quiser ainda ouvir episódio novo, inclusive... Tem no YouTube, você vai lá no youtube.com/paranerd, porque agora tem essa putaria do /, no, na porra do YouTube, né? Que agora tem o youtube.com/paranerd, que tu vê lá os episódios que estão sendo gravados. Tem bastante, inclusive, ainda, né? Maravilha. Muito bem. De resto, agradeço a todos vocês que estiveram com a gente até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Matare! Bye, bye! Até mais! Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Anime Esfera a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho, e a partir de R$1 você já consegue. E toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Anime Esfera na Twitch, assinando a subscrição.